Fecheiro 31, capítulo 93. Elisa, da mesma maneira que a minha mãe, não deve ter tolerado que eu perdesse prestígio. Mas enquanto a minha mãe ficou calada, ela falou comigo, radiante, afetuosa, para me dar a perceber que continuava a ser a sua extraordinária irmã mais velha, da qual se sentiria sempre orgulhosa. Tenho uma coisa para te dar, disse. E acrescentou com aquele seu saltitar alegre de um assunto para o outro. Já andaste de avião? Respondi que não. É possível? É possível. Concluiu-se que dos presentes, só Pietro andara de avião e muitas vezes, mas falou disso como se não fosse nada importante. Para Elisa, porém, fora uma experiência maravilhosa. E para Marcelo também. Tinham ido à Alemanha, um voo longo, por motivos de trabalho e de prazer. Elisa, ao início, tivera algum medo. Sentiam-se choques e abanões, um jato de ar gelado batia-lhe mesmo na cabeça, como se lhe a quisesse furar. Depois vira pela janela nuvens muito brancas por baixo e um céu muito azul por cima. Ficara assim a saber que para lá das nuvens o tempo estava sempre bom e que a terra, vista de lá de cima, era toda verde e azul e roxa, e a reluzir de neve quando se sobrevoavam as montanhas. Perguntou-me: adivinhas quem encontramos em Düsseldorf? Murmurei, aborrecida com tudo. Não sei, Elisa, diz-me. O António. Ah! Recomendou-nos muito que te dessemos cumprimentos seus. Ele está bem? Muito bem. Entregou-me um presente para ti. Então era isso que tinha para me dar. Um presente de António. Levantou-se e foi a correr buscá-lo. Marcelo olhou-me divertido. Pietro perguntou: quem é o António? Um empregado nosso, disse Marcelo. Um namorado da sua mulher, disse Michele a rir. Os tempos mudaram, professor. Hoje as mulheres têm muitos namorados e gabam-se mais disso do que os homens. E o senhor quantas namoradas teve? Pietro disse, sério: eu? Nenhuma. Só amei a minha mulher. Mentiroso, exclamou Michele, é muito divertido. Posso dizer-lhe ao ouvido quantas namoradas eu tive? Levantou-se e, seguido pelo olhar descontente de Gigliola, foi até junto das costas do meu marido e segredou-lhe qualquer coisa. Incrível, exclamou Pietro, discretamente irónico. Riram-se em uníssono. Entretanto, Elisa voltou. Entregou-me um pacote feito com papel de embrulho. Abriu. Tu já sabes o que está cá dentro? Perguntei perplexa. Sabemos os dois, disse Marcelo, mas esperamos que tu não saibas. Desfiz o embrulho. Enquanto o fazia, reparei que todos tinham os olhos postos em mim. Lila, sobretudo, olhava-me de esguelha, atenta, como se esperasse que saísse dali uma serpente. Quando concluíram que António, o filho da Melina maluca, o criado meio analfabeto e violento de Solara, o meu namorado de adolescência, não me mandara de presente nada de bonito, nada de comovente, nada que aludisse aos tempos passados, mas simplesmente um livro, pareceram desiludidos. Depois viram que eu, pelo contrário, mudava de cor, que olhava para a capa, com uma alegria que não conseguia controlar. Não era um livro qualquer, era o meu livro. Era a tradução alemã do meu romance, 6 anos depois da sua publicação em Itália. Pela primeira vez, tinha a oportunidade de assistir ao espetáculo. Era um espetáculo, sim, das minhas palavras, que me bailavam diante dos olhos, numa língua estrangeira. Não sabias de nada? Perguntou Elisa, feliz. Não. E estás contente? Contentíssima. A minha irmã anunciou a todos orgulhosamente. É o romance que a Lenúcia escreveu, mas com as palavras em alemão. A minha mãe fez-se vermelha de vingança e disse: estão a ver como ela é famosa? Gigliola tirou-me o livro, folheou-o e murmurou admirada: a única coisa que se percebe é Helena Greco. Lila, então, estendeu a mão de modo categórico. Fez-lhe sinal para lhe passar. Vi-lhe nos olhos a curiosidade. O desejo de tocar e olhar e ler a língua desconhecida que me continha e que me transportara para tão longe. Vi nela a urgência por aquele objeto, uma urgência que reconheci. Era a mesma que tinha em pequena e enterneci-me. Mas Gigliola teve um impulso de raiva. Puxou o livro para si para que ela não lhe tirasse e disse: espera, agora sou eu que o tenho. O que foi? Por acaso sabes alemão? E Lila retirou a mão, fez que não com a cabeça. E Gigliola exclamou: então não chateies, deixa-me olhar. Quero ver bem aquilo que a Lenúcia foi capaz de fazer. Depois, no meio do silêncio geral, volteou o livro nas mãos com satisfação. Desfolhou as páginas, uma após outra, lentamente, como se lesse 5 linhas aqui, 4 acolá. Até que me disse, com a voz empastada do vinho, estendendo-me: és fantástica, Lenú. Parabéns por tudo. Pelo livro, pelo marido, pelas meninas. Uma pessoa pensa que só nós é que te conhecemos. E afinal, até os alemães te conhecem. Aquilo que alcançaste, mereceste-o. Obtiveste-o com trabalho. Sem fazer mal a ninguém. Sem cagadas com os maridos das outras. Obrigada. Agora tenho mesmo de me ir embora. Boa noite. Levantou-se a custo, suspirando. Ficara ainda mais pesada por culpa do vinho. Gritou aos filhos: despachem-se. E eles protestaram. O mais velho disse qualquer coisa pesada em dialeto. Ela deu-lhe um estalo e arrastou até à saída. Michele abanou a cabeça com um sorriso no rosto, murmurou: tenho passado um inferno com esta estúpida. Tem sempre de me estragar o dia. Depois disse, calmo: espera, Giglio, onde vais a correr? Primeiro temos de comer a sobremesa do teu pai. Depois vamos-nos embora. E os miúdos, de imediato, encorajados pelas palavras do pai, soltaram-se e voltaram para a mesa. Mas Gigliola continuou, num passo pesado, a dirigir-se para a porta, dizendo agastada: vou eu sozinha, não me sinto bem. Mas nessa altura Michele gritou numa voz forte, carregada de violência: senta-te aqui imediatamente. E ela deteve-se, como se a frase lhe tivesse paralisado as pernas. Elisa levantou-se da mesa, murmurou: anda, vem buscar o bolo comigo. Deu-lhe o braço e levou-a para a cozinha. Eu tranquilizei Dedê com o olhar, assustara-se com o grito de Michele. Depois estendi o livro a Lila, disse-lhe: queres vê-lo? Ela fez sinal que não, com uma careta de desdém. Capítulo 94. Onde é que viemos parar? Perguntou Pietro, meio escandalizado e meio divertido, quando, depois de adormecermos as meninas, nos fechámos no quarto que Elisa nos destinara. Queria brincar acerca dos momentos mais incríveis do serão, mas eu ataquei-o. Discutimos em voz baixa. Estava muito zangada, com ele, com todos, comigo mesma. Do sentimento caótico que tinha dentro de mim, começava a despontar o desejo de que Lila adoecesse e morresse. Não por ódio. Gostava muito dela. Nunca seria capaz de a odiar. Mas não suportava o vazio deixado por ela se esquivar. Como é que te veio à cabeça, disse a Pietro, concordar que fossem buscar as nossas malas, que as trouxessem para aqui, que nos mudassem de forma autoritária para esta casa? E ele não sabia que gente era. Pois não, sibilei-lhe, é porque nunca me ouviste. Sempre te disse de onde provenho. Discutimos muito. Tentou acalmar-me. Disse-lhe de tudo. Disse-lhe que fora demasiado tímido, que deixara que fizessem dele gato-sapato, que só sabia impor-se com as pessoas bem educadas do seu meio, que já não confiava nele, que também já não confiava na mãe dele. Como é que o meu livro saíra na Alemanha havia já 2 anos e a editora não me dissera nada? Em que outros países fora publicado, sem que eu nada soubesse a esse respeito? Queria analisar bem esse assunto, etc, etc. Ele, para me acalmar, disse estar de acordo. Sugeriu-me até que telefonasse logo na manhã seguinte à mãe e à editora. Depois confessou ter uma grande simpatia por aquilo a que chamou o ambiente popular em que eu fora nascida e criada. Sussurrou que a minha mãe era uma pessoa generosa e muito inteligente. Teve palavras de simpatia para o meu pai, para Elisa, para Gigliola, para Enzo. Mas mudou bruscamente de tom quando passou ao solar. Definiu-vos como dois biltres, dois finórios perversos, dois delinquentes melífluos. E por fim, dedicou-se a Lila. Disse baixinho, foi a que mais me impressionou. Eu reparei, disse, falaste toda a noite com ela. Mas Pietro abanou a cabeça energicamente, afirmou, para minha surpresa, que ela lhe parecera a pessoa pior. Disse que ela não era de facto minha amiga, que me detestava. Que sim, era extraordinariamente inteligente, que também era muito fascinante, mas que a sua inteligência era mal usada, a inteligência maldosa que semeia discórdia e odeia a vida. E o seu fascínio era do mais insuportável, o tipo de fascínio que escraviza e leva à ruína. Assim mesmo. A princípio, ouvi-o, fingindo não estar de acordo, mas na verdade satisfeita. Tinha-me enganado, portanto. Lila não conseguira fazer-lhe moça. Pietro era um homem treinado para saber ler nas entrelinhas e captara com facilidade os seus aspectos desagradáveis. Mas em breve me pareceu que exagerasse. Disse, não percebo como é que a vossa relação pode ter durado tanto. É evidente que escondem com cuidado aquilo que poderia destruí-la. E acrescentou, ou não percebi nada dela, o que é provável, não a conheço. Ou não percebi nada de ti, o que é mais preocupante. Por fim, pronunciou as palavras mais desagradáveis. Ela e aquele Michele foram feitos um para o outro. Se não são já amantes, virão a ser. Nessa altura insurgi-me. Sibilei-lhe que não suportava o seu tom pedante de burguês culto. Que faria bem a não falar mais da minha amiga daquela forma, que não tinha percebido nada. E enquanto dizia isto, pareceu-me intuir uma coisa que naquele momento nem ele sabia. Lila fizera moça. E de que maneira? Pietro captara a tal ponto o seu caráter excepcional que tivera medo dele. E agora sentia necessidade de aviltá-la. Não temia por si, creio, mas por mim e pela nossa relação. Tinha medo de que ela, mesmo à distância, me afastasse dele, que destruísse a nossa união. E para me proteger, exagerava, deitava-me areia para os olhos. Queria, sem saber bem como, que eu deixasse de gostar dela e a expulsasse da minha vida. Murmurei, boa noite, e virei-me para o outro lado. Capítulo 95. No dia seguinte levantei-me muito cedo, arrumei as malas, queria regressar a Florença imediatamente, mas não consegui. Marcelo disse que prometera ao irmão levar-nos à serra. E como Pietro, embora lhe desse a perceber de todos os modos que queria ir-me embora, se mostrou disponível, deixámos as meninas com Elisa e aceitámos que aquele homem zarrão nos levasse de automóvel até um edifício baixo e comprido, de cor amarela, um grande depósito de calçado. Não abri a boca durante todo o caminho. Enquanto Pietro fazia perguntas sobre os negócios de Solara na Alemanha, e Marcelo fugia ao assunto, com frases sem nexo, do tipo, a Itália, a Alemanha, o mundo, professor. Eu sou mais comunista do que os comunistas, mais revolucionário do que os revolucionários. Por mim, se pudesse arrasar tudo e reconstruir todas as coisas desde o princípio, estaria na fila da frente. No entanto, acrescentava, olhando para mim, pelo retrovisor, à procura de concordância, o amor, para mim, está primeiro que tudo. Chegados ao destino, levou-nos para uma sala com o teto baixo, iluminada com lâmpadas de neon. Incomodou-me o forte cheiro a tinta, a pó, a isoladores sobreaquecidos, misturado com o de gáspias e de graxa. Pronto, disse Marcelo. Aqui está o coiso que o Michele alugou. Olhei em volta. À máquina não estava ninguém. O sistema 3 era completamente anónimo, um móvel, sem qualquer encanto, encostado a uma parede. Painéis metálicos, manípulos, um interruptor vermelho, uma prateleira de madeira, teclados. Não percebo nada disto, disse Marcelo. Quem sabe da coisa é a Lina. Mas ela não tem horário, anda sempre às voltas. Pietro examinou com cuidado os painéis, os manípulos, tudo. Mas era evidente que a modernidade o desiludia. Tanto mais que a cada pergunta sua, Marcelo respondia: são coisas do meu irmão, eu tenho outros problemas em que pensar. Lila apareceu quando estávamos para nos ir embora. Vinha com duas raparigas que transportavam contentores de metal. Parecia irritada. Dava-lhes ordens com grande autoridade. Assim que nos viu, mudou de tom. Tornou-se gentil, mas de maneira forçada. Como se uma parte do cérebro se desligasse, voltando-se com raiva para coisas urgentes do trabalho. Ignorou Marcelo, dirigiu a palavra a Pietro, mas como se falasse também comigo. O que vos interessa é isto, disse em tom trocista. Se estão mesmo interessados, fazemos uma troca. Vocês trabalham aqui e eu trato das vossas coisas, dos romances, dos quadros, das antiguidades. Tive de novo a impressão dela estar mais envelhecida do que eu, não só no aspecto, também nos movimentos, na voz, na escolha do tom pouco brilhante, vagamente aborrecido, com que nos explicou não só o funcionamento do sistema e das várias máquinas, mas também as fichas magnéticas, as fitas, os discos de 5 polegadas e outras novidades que estavam para aparecer, como computadores de mesa que podíamos ter em casa para uso pessoal. Já não era a Lila que ao telefone falava do novo trabalho num tom infantil, e parecia muito longe do entusiasmo de Enzo. Comportava-se como uma empregada muito competente, para cima da qual o patrão descarregara uma de tantas chatices, a nossa visita turística. Não usou nenhum tom amigável comigo. Não brincou com Pietro. No final, ordenou às raparigas que mostrassem ao meu marido como funcionava a perfuradora. Depois deteve-me no corredor e disse: e então? Ficaste feliz com a Elisa? Dorme-se bem em casa do Marcelo? Estás satisfeita por a velha bruxa ter feito 60 anos? Respondi nervosa. Se a minha irmã quer assim, o que posso eu fazer? Abrir-lhe a cabeça? Estás a ver? Nas histórias faz-se como se quer. Na vida real faz-se como se pode. Não é verdade. Quem te obriga a deixar-te usar pelo Michele? Sou eu que o uso a ele. Não ele a mim. Deixas-te iludir. Espera e verás. O que queres tu que eu veja, Lila? Deixa lá. Repito-te, não gosto quando reages assim. Já não sabes nada de nós, por isso é melhor que estejas calada. Queres dizer que só te posso criticar se viver em Nápoles? Nápoles, Florença. Não estás a fazer nada em parte nenhuma, Lenu. E quem disse isso? Os factos da vida. Quem sabe da minha vida sou eu, não és tu. Estava tensa. Ela apercebeu-se. Fez um trejeito de reconciliação. Fazes-me chatear e digo coisas que não penso. Fizeste bem em ir-te embora de Nápoles. Fizeste muito bem. Mas sabes quem é que regressou? Quem? O Nino. A notícia ardeu-me no peito. E como é que sabes? Disse-me a Marisa. Ganhou uma cátedra na universidade. Não estava bem em Milão? Lila contraiu os olhos. Casou-se com uma da Via Tasso, que é aparentada com meio banco de Nápoles. Tem aí um filho de 1 ano. Não sei se sofri. Só sei que me foi difícil acreditar. É mesmo verdade que casou? Sim. Olhei-a para perceber o que lhe ia na cabeça. Fazes tensão de o procurar? Não. Mas se acontecer encontrá-lo, quero dizer-lhe que o Gennaro não é dele. Capítulo 96. Disse-me isto e mais algumas coisas descoordenadas. Parabéns, tens um marido bonito e inteligente. Fala como se fosse religioso, embora não tenha fé. Conhece todos os acontecimentos antigos e os modernos. Sabe, sobretudo, imensas coisas sobre Nápoles. Fiquei envergonhada. Sou napolitana, mas não sei nada. O Gennaro está crescido, A minha mãe ocupa-se mais dele do que eu. É bom na escola. Com o Enzo, corre tudo bem. Trabalhamos muito, pouco nos vemos. Quanto ao Stefano, arruinou-se pelas próprias mãos. Os carabinieri encontraram-lhe no armazém da loja material roubado. Não sei o quê, foi preso. Agora está cá fora. Mas tem de ter cuidado, já não tem nada. Sou eu que lhe dou dinheiro e não ele a mim. Vês como as coisas mudam? Se eu continuasse a ser a senhora Carracci, estava na ruína. Acabava de cu no chão, como todos os Carracci. Mas sou a Raffaella Cerullo. Trabalho como chefe do centro para o Michele Solara, por 420 mil liras ao mês. O resultado disso é que a minha mãe trata-me como uma rainha. O meu pai perdoou-me tudo. O meu irmão suga-me dinheiro. A Pinuccia diz que gosta muito de mim e os filhos deles chamam-me Titi. Mas é um trabalho chato, ao contrário do que me parecia de início. Ainda é muito lento, perde-se muito tempo. Esperemos que não demorem a chegar as máquinas novas, que serão muito mais rápidas. Ou não? A velocidade estraga tudo, como quando as fotografias saem desfocadas. Esta expressão foi o Alfonso que a usou. Usou-a na brincadeira. Disse que saiu desfocado, sem linhas de contorno nítidas. Nos últimos tempos fala-me constantemente em amizade. Quer ser muito meu amigo. Gostava de me copiar a papel químico. Jura que gostaria de ser uma mulher como eu. Qual mulher? Disse-lhe eu. Tu és homem. Alfô, não sabes como eu sou. E mesmo se formos amigos e me estudares e me espiares e me copiares, nunca hás de saber nada. Então, disse ele divertido, o que faço? Eu sofro por ser como sou. E confessou-me que gosta do Michele desde sempre. Do Michele Solara, sim. E gostava de lhe agradar como, na opinião dele, eu lhe agrado. Tu percebes, Lenu, o que acontece às pessoas? Temos coisas demais cá dentro. E isso incha-nos e faz-nos rebentar. Está bem, disse-lhe eu, vamos ser amigos. Mas tira da cabeça que és capaz de ser uma mulher como eu. O mais que conseguirias ser seria uma mulher como os homens pensam que é. Podes copiar-me, fazer o meu retrato exato, como fazem os artistas. Mas a minha merda continuará sempre a ser a minha. E a tua, a tua. Ah, Lenu, o que é que nos está a acontecer a todos? Somos como os canos, quando a água gela. Que coisa bera é a cabeça descontente. Lembras-te daquilo que fizemos com a minha fotografia vestida de noiva? Quero prosseguir por essa via. Há de chegar o dia em que me reduzo toda a diagramas. Transformo-me numa fita perfurada e nunca mais me encontras. Risadinhas e mais nada. Aquela tagarelice no corredor confirmou-me que a nossa relação já não tinha intimidade. Reduzira-se a notícias condensadas, detalhes escassos, piadas maldosas, palavras em liberdade. Nenhuma revelação de factos e pensamentos sobre mim. A vida de Lila agora era dela e mais nada. Parecia que não queria comungá-la com ninguém. Inútil insistir com perguntas como: o que sabes do Pasquale? O que é feito dele? O que tens tu a ver com a morte do Socavo? Com os disparos às pernas de Filipe? O que te convenceu a aceitar a proposta de Michele? E o que tencionas fazer a respeito da fixação que ele tem por ti? Lila retraíra-se no inconfessável. A minha curiosidade não podia traduzir-se em palavras. Ela ter-me-ia dito: o que te passa pela cabeça? És louca? O Michele é a fixação? O Socavo? O que estás para aí a dizer? Ainda agora, enquanto escrevo, verifico que não tenho elementos para dizer: a Lila foi, a Lila fez, a Lila encontrou, a Lila planeou. Contudo, enquanto regressava a Florença de carro, tive a impressão de que ali, no bairro, entre tempos passados e tempos atuais, ela tinha mais história do que eu. Quantas coisas perdera ao ir-me embora, julgando que estava destinada a uma vida sei lá como. Lila, que lá ficara, tinha um trabalho atualíssimo, ganhava muito bem, agia em absoluta liberdade e de acordo com desígnios que se revelavam indecifráveis. Queria muito ao filho, dedicara-se imenso a ele nos primeiros anos de vida e ainda o acompanhava, mas parecia capaz de se ver livre dele, como e quando quisesse. Ele não lhe dava as preocupações que me davam as minhas filhas. Cortar as relações com a família, no entanto, assumia o peso e a responsabilidade dos familiares, sempre que podia. Acudia a Stefano, que estava na ruína, mas sem qualquer aproximação. Detestava os Solara. Contudo, vergava-se a eles. Ironizava a respeito de Alfonso, sendo amiga dele. Dizia que não queria voltar a ver Nino. Mas eu sabia que não era assim. Que voltaria a vê-lo. A vida dela era movimentada. A minha era parada. Enquanto Pietro conduzia em silêncio e as meninas zaragateavam uma com a outra, pensei muito nela e em Nino. Naquilo que poderia acontecer. Lila voltará a apanhá-lo, cismei. Arranjará maneira de o encontrar. Condicioná-lo-á, como bem sabe fazer. Afastá-lo-á da mulher e do filho. Usá-lo-á na sua guerra, que eu já não sei contra quem é. Convencê-lo-á a divorciar-se e, entretanto, furtar-se-á a Michele, depois de lhe ter apanhado muito dinheiro. E deixará Enzo e, finalmente, decidirá divorciar-se de Stefano. E talvez se case com Nino, ou talvez não. Mas, de certo, juntarão as suas inteligências e sabe-se lá o que virão a ser. Vir a ser. Era uma expressão que sempre me obcecara. Mas só naquela ocasião me apercebi disso pela primeira vez. Eu queria vir a ser, embora nunca tivesse sabido o quê. E viera a ser, isso era verdade, mas sem um objetivo, sem uma verdadeira paixão, sem uma ambição determinada. Quisera vir a ser qualquer coisa, é essa a questão, só porque receava que Lila viesse a ser sabe-se lá quem e eu lhe ficasse atrás. O meu vir a ser era vir a ser na esteira dela. Tinha de querer de novo vir a ser, mas para mim, como adulta, apartada dela.